Me dá visão d'além, me dá visão d'além, oh. Dança pra mim que eu quero te ver. Nós dois juntinhos, só eu e você. Te reencontrar não sei se tem a ver. Mal acostumada, vou me resolver. Resolver o quê? Sexta e sábado eu tô perturbado. Ela só me dá trabalho, ah. Vamos ter que desenvolver. Se eu não ver o fim, fazer o quê? Eu não vou fazer por fazer. Sou mais o dia anterior. Vamos ter que desenvolver. Se eu não vou fim fazer o quê? Eu não vou fazer por fazer. Eu não sou mais o dia anterior. Se eu tô presente na sala, eu sei que vão chamar meu nome. Se eu tô presente na sala, eu sei que vão chamar meu nome. A gente se envolve, yeah. Então dá outra enviar. Essa vibe é o que me move, yeah. Então dá outra enviar. Deixa que a dor vai se dissolver.